eu quer, trabalhando à noite como empregado, num ponto afamado na Praça da Sé. Eu tinha a mania da velocidade, dentro da cidade eu meti o pé. O meu apelido era Pé na Tábua, eu dizia na água, salve quem puder. Meu boné de lado, sempre assanhado quando eu via mulher. Eu pagava a multa quase todos os mês, e algumas vezes, duas, três até. Sempre mariscando e eu formava pega, deixando o colega sempre de má pé. Dei uma trombada, perdi o paralama e fiquei de cama com gesso no pé. De cabra largado, fui prejudicado, veja como é. A guarda civil me tirou a carteira, a venda ordeira, classe de chofer. E até foi bom que isso aconteceu, pois agora eu vejo boa maré. Mudei profissão e ganho dinheiro, hoje sou violeiro lá no Sumaré. Abraço aí o pessoal que estão aí no WhatsApp, a Silvia e também o Douglas e a Aninha. Boa noite para vocês. Gente linda, querida do meu coração, lembrando que tem a adoração ao Santíssimo e tem a Santa Missa aqui no Santuário Nossa Senhora de Esteiro, tá bem? Gente linda, fiquem todos com Deus, Nossa Senhora, Santa Noite, lindos sonhos, bom descanso. Querido e amado Jesus, de todo o meu coração te louvo, te agradeço por mais um programa abençoado, iluminado e conduzido por ti, Pai do Céu. Muito obrigada, gente querida. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Quem fala agora é o Vovô Bini. Ainda tem uma música, viu? A Rádio Difusora passa a retransmitir a partir de agora o boletim informativo da Agência Nacional, A Voz do Brasil. Ouça logo mais às 8 da noite o programa A Igreja no Rádio. Boa noite. Humildemente, num ranchinho veio a chão, e não sei viver contente, longe assim do meu quintão. Não tenho a celebridade e um catulo da paixão, mas sinto muita saudade do luar do meu sertão. Eu não sou daqui, sou do lado de lá, sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Eu não sou daqui, sou do lado de lá, sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Admiro as cidades pela grande evolução, gosto da capacidade que possui um cidadão. Mas quem fala a verdade não merece punição. Prefiro a simplicidade do luar do meu sertão. Eu não sou daqui, sou do lado de lá, sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Eu não sou daqui, sou do lado de lá, sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Admiro as cidades pela grande evolução, gosto da capacidade que possui um cidadão. Mas quem fala a verdade não merece punição. Prefiro a simplicidade do luar do meu sertão. Eu não sou daqui, sou do lado de lá, sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Eu não sou daqui, sou do lado de lá, sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. Sou da terra das palmeiras, onde canta o sabiá. 19h. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 4 de março de 2021. E vamos ao destaque do dia. Estados e Distrito Federal já receberam mais de 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E Ministério da Saúde já tem garantidas ou em reta final de negociação quase 600 milhões de doses até o final do ano. Luana Karen. Doses distribuídas já são suficientes para imunizar todos os idosos com mais de 85 anos e indígenas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Escoar os grãos produzidos no estado de Goiás até o Porto de Santos. Presidente Jair Bolsonaro inaugura mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul. Do terminal de São Simão sairão aproximadamente 5 milhões e meio de toneladas de soja, milho e farelo por ano. Ter a carteira de motorista direto no celular. Vamos dar o passo a passo para você acessar a CNH Digital. Ter a carteira de motorista e o documento do carro guardados no celular é uma forma segura de ter tudo sempre na mão e com a mesma validade dos impressos. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Começou a operação de mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul. O ramal de 172 quilômetros vai ligar São Simão, em Goiás, à Estrela do Oeste, em São Paulo. Com este